Pode, será que a minha gravação ficar boa, vai ficar disponível para todo mundo. É. É, mas pode gravar, não tem problema. Então, sobretudo para mostrar como que a aromaterapia, quando a gente está falando em públicos que são de exceção, gestantes, crianças, idosos, ela às vezes acaba ficando um pouco limitada, porque os óleos essenciais são substâncias muito concentradas. Então, eu imagino que vocês, pegando esse histórico do que era uma terapia francesa e inglesa, vocês vão entender o que eu estou falando e vão ficar mais cientes de como inserir a aromaterapia dentro do contexto da profissão de vocês, que é a naturoterapia, tá? Bom, para quem não me conhece, eu tenho essa escola de aromaterapia aqui em Curitiba há 10 anos já. Eu já estou com os óleos essenciais há 17 anos na minha vida, mas ensinando e estudando, na verdade, apenas há 10 anos. E eu sou formada em linguística, pós-graduada em marketing, não tem absolutamente nada a ver com essas áreas de saúde, mas quando foi em 2000, eu comecei a praticar yoga e conheci a aromaterapia e não parei mais. Então já fui professora de yoga também e hoje não dou mais aulas de yoga. Sou professora certificada pelo IBRA, que é uma escola de Belo Horizonte fundada pelo Fábio Laszlo, da Laszlo Aromaterapia. Sou membro da Aromaflora, da Abraroma, dou aula no Centro Europeu, na Faculdade Inspirar, enfim, aí é longa a história toda, né? Então vamos começar a palestra. Eu trouxe para vocês, não à toa, o canal da Mancha, né? Porque a gente tem que lembrar que franceses e ingleses, eles nunca se bicaram muito, né? E, na verdade, é um feito diplomático que exista o Eurotúnel, porque eu acho que, de preferência, uns anos atrás, se eles pudessem, eles colocariam um muro subterrâneo para fazer com que essa comunicação entre França e Inglaterra jamais existisse. Mas é uma comunicação que acabou gerando duas escolas de aromaterapia muito distintas, e principalmente na questão da ingestão. Então, quando a gente fala se os óleos essenciais podem ser ingeridos, o francês vai dizer sim, né? Possivelmente vai dizer oui, évidemment, bien sûr, né? E um inglês vai dizer not. Jamais é possível ingerir os óleos essenciais. E a gente precisa entender o que está na origem dessa diferença dessas escolas, e é uma diferença basicamente histórica. Porque a aromaterapia, quando ela surgiu na França, ela surgiu aliada a médicos, à medicina. Então, e ainda hoje é assim, a aromaterapia, no limite, ela pode ser uma especialização médica. Então, você é um médico que faz uma faculdade convencional, e aí chega em determinado momento que você opta por ser um médico que eles chamam lá na França de medicina doce. É um termo bonito, né? E a medicina doce é quando o médico ele faz osteopatia, aromaterapia, fitoterapia, naturoterapia, homeopatia e florais. Então, o médico ele faz uma especialização nesse sentido. Só que quando a gente fala de medicina doce, no termo mais correto mesmo, significa usar recursos de substâncias que não têm princípio ativo. Então, florais, homeopatia e esses outros recursos que, por falta de uma palavra ideal, eu vou dizer que são mecânicos, tipo mexer no corpo, né? Uma osteopatia, alguma coisa assim, você está lidando com substâncias que não vão mexer farmacologicamente no organismo das pessoas. Mas quando entra fitoterapia e quando entra aromaterapia, aí nós temos princípios ativos que vão ter essa ação farmacológica. Então não é muito bem uma medicina doce, mas pelo fato de que eles acabam praticando isso, a gente coloca tudo dentro do mesmo saco de aromaterapia, de medicinas doces. Então pelo fato de que a aromaterapia na França nasceu com esse viés médico muito forte, lá eles realmente prescrevem óleos essenciais como se fossem fitomedicamentos. E é uma coisa bastante curiosa, porque se você vai no médico doce na França e você padece da tua alma, ele vai te receitar homeopatia. E se você padece do corpo, ele vai te receitar aromaterapia. E aqui no Brasil, às vezes, é mais ou menos o contrário, né? A gente vai no homeopata porque a gente está com uma doença física e não quer tomar remédio, e a gente vai na aromaterapia porque a gente está querendo tratar da nossa alma, do nosso emocional. E se a gente for pensar, até faz mais sentido que os franceses fazem, porque eles estão lidando lá com o princípio ativo e a homeopatia não tem. Então faz mais sentido até lidar o emocional com a homeopatia e o físico com a aromaterapia do que nós fazemos aqui no Brasil. Ou a gente é muito doido ou a gente é revolucionário, uma coisa que a gente ainda vai conseguir descobrir. E os ingleses, quando a aromaterapia surgiu com mais força no contexto da Inglaterra, surgiu fortemente associada a uma figura histórica, uma inglesa, na verdade uma austríaca, que depois se localizou lá na Inglaterra para fazer trabalho com enfermagem, que é a Margaret Mowry. E aí, quando ela entrou com os óleos essenciais no contexto da enfermagem, evidentemente que ela não podia falar de injeção, né? Porque não vai medicar um paciente oralmente com uma substância que é ativa do ponto de vista farmacológico. Então, ela lidava muito com a inalação, né? Cuidava muito da questão da pele, as massagens. E aí, por conta dessa questão, a aromaterapia na Inglaterra ficou fundamentalmente uma terapia tópica ou uma terapia inalatória. E dessa maneira ficou, sobretudo por conta daquele canal da mancha lá, que, né, o que franceses fazem é lá com eles e o que os ingleses fazem é lá com ele. Só que como depois da Segunda Guerra a língua de dominância foi o inglês, então o método inglês de se fazer aromaterapia acabou assim, permeando todas as culturas. Então hoje acaba sendo o método mais difundido. E o método francês fica muito restrito realmente na França ou então em outros países que falam francês, como Suíça, Bélgica, e por uma questão de afinidade cultural, eventualmente também com a Alemanha. A Alemanha é um dos países onde essas questões naturais está mais avançada no mundo inteiro. Mas se a gente for falar de Japão, Austrália, Canadá, ainda que a parte francesa do Canadá, Estados Unidos e mesmo Brasil, o método inglês acaba sendo mais dominante, né? Tudo bem até aqui? Tá bom. E uma coisa muito legal para demonstrar o que eu estou falando para vocês é uma pesquisa bem breve, na verdade, que eu fiz de livros que falam de ingestão de óleos essenciais. E nessa parte dos livros que são escritos em língua francesa, vocês vão verificar a quantidade de livros, mas o mais interessante é o seguinte, tem livros aqui que são de 1960, 1990, 1970, até livros que são de 2016, né? Quando a gente pega os livros que foram escritos em inglês, que falam de ingestão, não tem. Ou tem três, aqueles de cima, do mesmo autor. E ainda assim, é um autor que começou a escrever em 2014. E o outro livro que tem em inglês falando de ingestão, curiosamente, ele se chama French Aromatherapy. Então, quer dizer, ou até fala ingestão, mas isso é aromaterapia francesa. E ainda assim, quando esse autor fala da ingestão de óleos essenciais, é sem sacanagem. São 10 páginas para dizer todos os perigos inerentes à ingestão de óleos essenciais e uma página para dizer como que você pode ingerir. Então, às vezes, quando a gente está na internet, algumas pessoas dos Estados Unidos ficam bravos da gente trazer exemplo de autores franceses. E dizem que essa questão das escolas, né, existir França e Inglaterra, não existe. E que isso é invenção das empresas de marketing multinível. Aqueles marketing tipo pirâmide, né? Que gostam de vender óleo essencial, dando um apelo de que o que eles ensinam é uma terapia francesa, porque eles ensinam a ingestão de óleos essenciais. E aí o problema é o seguinte, como essas empresas são muito levianas no seu marketing, então elas atuam de uma maneira muito irresponsável, indicando ingestão, assim, até sem prescindir de consulta, anamnese, e falando que a França faz assim, então essas pessoas nos Estados Unidos odeiam quando a gente fala de francês. E aí eles falam, não existe essa escola de francesa de aromaterapia é uma coisa só. E aí eu falo, bom, então se não existe, se vocês sempre ensinaram ingestão, né? Porque daí eles falam, não, a gente também faz ingestão. Eu falo, mas então se vocês fazem, me mostra os livros, porque eu não acho na internet, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa para ver se, de repente, eu estava equivocada, mas acho que não, né? Parece que não, né? Realmente eles não gostam de ensinar ingestão. E aí o que ocorre é o seguinte, nesse sacrossanto recinto de debates que são as redes sociais, especialmente o Facebook, de alguma maneira ou de outra, os norte-americanos acabaram tomando as dores dos ingleses e começaram a dizer, ter uma afinidade em relação à escola inglesa e começaram então a dizer que a aromaterapia deles é uma aromaterapia completa. Por isso que eu coloquei o Mr. Bean vestido de Capitão América, né? Porque os americanos começaram a tomar as dores dos ingleses e eventualmente até contra os franceses, né? Então, quando eles vão dizer assim, ah, mas o cara indica ingestão, só que ele é um médico. Tá, beleza, só que é um médico que publicou um livro que está na seção de autoajuda da FENAC francesa, que você entra lá, com alguns euros, você compra e vai embora para casa e faz ingestão. Então, grandes coisas ele ser um médico, né? a injeção está disponível para o grande público da mesma maneira. E aí, eu trouxe um exemplo bem curioso que aconteceu comigo num grupo fechado do Facebook, que é um grupo que existe apenas para dar evidências científicas do uso dos óleos essenciais. E aí o que aconteceu foi que, não vai dar muito para vocês lerem, mas depois esses slides vão estar disponíveis também, uma mulher pediu evidências científicas que corroborem a ingestão dos óleos essenciais. E aí eu estava lá lendo. Aí daqui a pouco eu vi que tinha assim uma dúzia de comentários e ninguém dando as evidências, os autores, né? Porque nesse grupo você tem que dar autor, né? Não pode falar o que eles chamam de evidência anedótica. Tudo tem que ser autor, alguém escreveu. E aí, eu, muito assim, né, humildemente querendo contribuir, eu coloquei lá. Autores franceses que recomendam ingestão. Daniel Penoel, Daniel Festige, Jean Valnet, Jean-Philippe Zarralcar, Dominique Baudou, Nelly Grosjean, Michel Foucault, existem vários livros franceses que suportam a ingestão. Aí a mulher respondeu assim para mim: "Please do not bring France into this." Aí eu falei: "Gente, eu estou chocada." Ela falou: "Não traga os franceses aqui." Eu falei: "Ah, eu cometi um gafe no grupo, né?" E aí, para ficar mais interessante a história ainda, o micão que eu passei, veio uma outra pessoa e começou a dizer: "E eles, os franceses, não mandam na aromaterapia clínica." Né? Ela falou, deixa eu colocar o óculos aqui. Não existe essa coisa que, como aromaterapia alemã ou francesa, com seu aspecto interno ou externo. Parem de dar aos franceses o poder de ingestão de óleos essenciais. Aí eu fiquei quieta, né? Falei: "Bom, depois desse micão, melhor eu ficar, colocar minha viola, né, no saco, o rabo entre as pernas." Então, beleza. Então, vejam que a comunidade de aromaterapia internacional que não fala francês, ela é muito refratária à evidência do que os franceses estão fazendo por lá. O que eu, particularmente, acho uma pena, porque é onde a aromaterapia está mais avançada, né? Avançada talvez não em termos de pesquisa científica, porque os norte-americanos, eles são muito rápidos em realmente pegar a ciência e trazer ela a reboque de uma terapêutica tão nova como os óleos essenciais. Mas eles estão atrasados no sentido de que eles não têm a evidência clínica que os franceses têm. Que os franceses ingerem e usam óleo essencial e prescrevem óleo essencial por ingestão há quase 100 anos. E aí, quer dizer, como é que você vai competir com 100 anos de experiência, né? É difícil. Então, é uma pena, mas de fato isso acontece. E aí, o que acontece? Os franceses ficam muito preocupados com essa história, assim, ó, o mundo que fala inglês, não, eles, né, já usam baguete, quer vir. Né? Eles não estão nem aí, né? Assim, vocês se lixem, eu estou aqui muito bem no meu território, estou comendo a minha baguete, tomando meu vinho, meu óleo essencial, vocês que são brancos se entendam. Então, eles estão realmente assim, à parte dessa discussão. Para eles, isso aqui não existe. Se Doterra está mandando ingerir para eles, tanto faz também. O problema é de vocês. Vocês que são brancos, nós aqui somos franceses. E realmente esse papel das empresas de marketing de multinível, vocês conhecem esse esquema, né? É tipo Amway. Tem uma outra empresa bem famosa, aquela que vende shake. Não, Herbalife. E aquela de maquiagem, Mary Kay, é. Então significa que você tem isso, a Renaudet, então tá bombando, né? Então significa o quê? Que você tem as equipes e quando alguém compra um produto aqui embaixo, a comissão dela vai replicando para os caras de cima. Então o que sustenta esse marketing de multinível, em primeiro lugar, tem que ser muita entrada. Sempre tem que estar entrando gente nova, com pedido de compra mínimo. E os produtos têm que ser muito caros, né? Porque tem que render até chegar no cara que está aqui em cima. E essas empresas de multinível, elas são muito fortes no contexto norte-americano. E embora a gente tenha um super preconceito em relação a elas, né? Bom, eu tenho, eu confesso. Talvez alguns de vocês aqui até vendam, então eu peço desculpas. Eu tenho um pouco de preconceito dessas empresas, talvez por eu não conhecer muito bem o esquema. Mas lá é uma coisa completamente inserida na cultura norte-americana, né? Principalmente porque vem dos mormons, que começaram a aproveitar a comunidade deles para poder fazer renda. Então é uma coisa completamente inserida e eles não têm essa visão negativa que a gente tem, ou melhor, que eu tenho, né? Em relação a esse esquema de marketing multinível. Então, de maneira que existem duas super bilionárias empresas de aromaterapia no mundo que vendem nesse esquema. A primeira se chama Young Living, que foi a primeira, é a precursora. Veja que ela foi fundada em 1993 pelo Gary Young, que é um doctor, mas não é aquele doctor formado em medicina. Lá nos Estados Unidos tem um doctor que não é formado em medicina. Até hoje eu não consegui entender muito bem como é que funciona isso. E aí ele começou a vender os óleos essenciais nesse esquema e com um marketing muito agressivo, dizendo que o que ele fazia era aromaterapia francesa. E basicamente o quê? Ingestão de óleos essenciais e o uso dos óleos essenciais na pele, topicamente, puros. Que é um verdadeiro crime, né? Para quem é da aromaterapia, colocar óleo puro na pele, você quer morrer. E lá eles colocam e não é pouquinho. É tipo assim, na coluna inteira. E até depois vocês vão ver o nome dessa técnica. E aí, claro que os caras arrumaram afetos e desafetos ao longo da história deles. E um desses desafetos foi o fundador dessa segunda empresa que vocês estão vendo ali. Então, é um split da Young Living, a doTERRA. E a doTERRA, ela é muito nova. Ela foi fundada em 2008. Só que o que a Young Living, né, em questão de 30 anos, fez 1 bilhão de faturamento... Né? Ali em 2016, a doTERRA vai fazer 1 bilhão de faturamento agora para 2018. Então, o crescimento da doTERRA é vertiginoso. A doTERRA está presente em muitos países, no Brasil, apenas no esquema Muamba, né? Então, a gente tem equipes doTERRA no Brasil que importam, ou então, tipo, sacoleiro traz para vender, mas ela mesma ainda não está com um escritório aqui. Mas está em vários países da América do Sul, principalmente da América Central, está na Austrália, está no Canadá, está na França, né? Então, é uma empresa muito forte. E quando essas empresas vêm falar de ingestão de óleos essenciais ou da aplicação dos óleos essenciais puros na pele, de fato, eles não estão falando nada muito absurdo, né? E mesmo quando eles dizem, não, os franceses fazem isso, eles estão falando realmente a verdade, os franceses fazem isso. Só que o que está por trás desse marketing é a venda maciça de óleos essenciais. E aí isso é que pega um pouco, isso é que deixa a gente um pouco caceteada, né? E ontem eu estava fazendo uma palestra na Semana Acadêmica de Cosmetologia e Estética lá da UPET, e eu estava contando para falando de cosmetologia verde, né? Que usa os óleos essenciais. E aí justamente eu estava falando que como esses grupos na internet hoje meio que estão acabando com a profissão do cosmetólogo e do aromaterapeuta. Porque todo mundo troca a formulação de tudo, todo mundo fica passando receita entre aspas, de óleo essencial, que o certo é falar formulação, mas a gente fala receita, né? De óleo essencial, de maneira que para quem que a gente vai estudar aromaterapia, né? Então, eu tenho que fazer uma campanha com os meus alunos, sempre assim, não fiquem nesses grupos de Facebook dando receita de óleo essencial, que vocês estão jogando contra vocês, além de não ser ético. Porque você fazer um tratamento pela internet sem ter pelo menos ouvido uma anamnese direito, isso não é ético, né? E mais de para o bem ou para o mal, o Facebook, ele mudou o acesso das pessoas à informação para o gerenciamento da própria saúde. E muito provocado por essas empresas de marketing multinível, porque elas formam seus times e formam essas comunidades na internet, e é claro que elas têm que dar o máximo de conteúdo possível para atrair esse público. E normalmente os conteúdos são tipo chamada de youtuber, né? Porque não pode ser... Tudo. Aí junta com aquela fórmula do lançamento, do André Rocha, aí fica... aí você quer morrer, né? E é claro que as manchetes têm que ser todas catastróficas, né? Ou então todas miraculosas. O que é ruim, depois um pouco sobre a contra-aromaterapia, do modo geral, porque promete coisas que nem sempre são a realidade. Mas é o que nós temos para hoje, a gente vai ter que aprender a lidar com esse mercado, né? Para o bem ou para o mal. Não dá para ficar ausente dele. E aí, de acordo com a Cilla Shepherd, que é a diretora desse Atlantic Institute, que é uma escola muito famosa nos Estados Unidos, ela diz que essa história de escola francesa e escola inglesa é um mito. E ela põe, inclusive, na linha do tempo quando que esse mito começou. Ela diz que no final de 1989 para 1990, o Dr. Daniel Penuel, que é um médico francês que utiliza aromaterapia, esteve nos Estados Unidos fazendo uma palestra. E nessa palestra estava o Gary Young, que é o fundador da Young Living. E aí lá pelas tantas, o Dr. Daniel Penuel, para explicar um método francês de aromaterapia, que eu imagino que em 89 deve ter sido uma coisa assim super assustadora, ele fez uma piada. E eu já tive a oportunidade de fazer um curso com o Dr. Daniel Penuel e ele, de fato, ele é muito piadista. E como, assim, humor francês, né, gente? Humor francês tem uma sutileza, né? Então, ele dizia o seguinte, que os alemães, eles fazem apenas aromaterapia olfativa. E isso é que nem amor platônico. Você nunca vai conseguir ter um bebê apenas com amor platônico. Já os ingleses fazem aromaterapia tópica. Bom, já é um pouco melhor do que o amor platônico, mas só de carinho você não faz um bebê. E aí ele disse, e aromaterapia francesa? Bom, essa é tudo como manda o figurino, né? Porque justamente prevê o uso interno dos óleos essenciais. E aí o bebê existe. Então, por conta disso, ele teria criado, nesse momento, a ideia de que há modos de se fazer aromaterapia que são diferentes de países para países. Até a Sila comenta que ela nunca entendeu por que, os alemães fazem apenas a inalação dos óleos essenciais. Mas eu, como linguista, eu acho até que ele só colocou o terceiro exemplo porque você não consegue construir uma piada só dando dois, né? Tipo assim, piada de aluno em sala. Você sempre tem que falar o João, né? Não, sei lá, qual que é? O Pedro, né? Aí você vai falar do Paulo e tem o Joãozinho, não é? Se você fala só de dois, não dá piada. Então, você sempre tem que ter uma cadeia de três para a terceira ser engraçada. Então, eu acho que ele só enfiou os alemães no meio. Mas, se ele falou realmente dessa questão da ingestão, e até hoje isso é uma coisa que pega, algum fundo de verdade tem. Por mais que pessoas como ela, que são muito atuantes nos Estados Unidos, é uma decana assim, da aromaterapia nos Estados Unidos, diga que não existe. Que sempre fizeram, quer dizer, ingleses e americanos sempre fizeram ingestão. E que sempre ensinaram ingestão. Então, ela acredita que o mito de haver duas escolas surgiu nesse evento do Dr. Daniel Penuel com o Gary Young. E mais interessante a respeito disso, quer dizer, então, criou-se a imagem, né, de que a escola francesa, a alemã e a inglesa de aromaterapia, mas mais interessante do que isso é que desse encontro entre o Dr. Daniel Penuel e o Gary Young surgiu a Young Living. Então, aqui é o Dr. Daniel Penuel e esse é o Gary Young. O Dr. Daniel Penuel, ele continua lá, né, na sua casinha na França, vivendo da venda dos seus livros autopublicados, né, continua dando seus cursos ao redor do mundo, e o Gary Young virou uma celebridade. É um popstar de uma empresa que vale US$1 bilhão. Então, o que a Sila conta é que o Gary Young aprendeu esses conceitos com o Dr. Daniel Penuel e usou como se fosse dele, criando então tudo que a Young Living faz até hoje. Se é verdade ou não é verdade, também não é o caso de ter que perguntar para o Dr. Daniel Penuel se de fato é assim. Foi assim que aconteceu. Mas como ele não gosta muito do Gary Young, eu tenho a impressão de que alguma parte dessa história foi verídica. E uma dessas coisas que o Dr. Daniel ensinou nesse curso, e foi uma coisa que ele também ensinou quando ele esteve aqui no Brasil, mas não recomendo que vocês façam, só estou dizendo o que ele fez. Eu nunca faria isso. Né? Aí, nesse caso, eu acho que eu estou que nem os ingleses, os americanos. Ah, mas ele é doutor. Né? Ele passa os óleos essenciais na coluna da pessoa, puro, e vem com secador de cabelo. É, assusta, né? Mas eu te juro que ele faz isso. Eu vi. Então, vai passando assim, o secador de cabelo, que é para acelerar a penetração cutânea. Não façam isso, por favor. Nem se houver adultos em casa. E aí, dessa história de passar os óleos essenciais puros na coluna, é que surgiu essa técnica aqui do raindrop, do Gary Young, que a doTERRA depois rebatizou, deu umas modificadinhas para aromatouch. Então, são técnicas em que você aplica, de fato, os óleos essenciais puros na pele. Não tem o lance do secador de cabelo, né? Mas, em compensação, são os óleos puros na pele. E a gente sabe, por conta dos relatórios que tem no blog do Serran, que a maior parte das entradas nos centros de envenenamento nos Estados Unidos se dá por conta do uso tópico puro. E normalmente quando a pessoa chega com o frasquinho lá, é um frasquinho da Doterra. Né? Então acontece esse tipo de coisa. Recentemente teve um caso horroroso de uma sensibilização cutânea com óleo essencial de laranja sinensis, a laranja doce, né, Doterra, e que assim caiu no Facebook para tudo quanto é lado. E uma coisa que você fala, não é possível. Mas infelizmente não conseguiu se provar que a Doterra teria culpa nessa história, porque é uma culpa indireta. Porque o que aconteceu? A mulher comprou um frasco da laranja doce e o frasco de fato estava utilizando. Não se expor ao sol, uso externo. E a mulher, eu não sei se foi leu, que também é assim, o que adianta estar no rótulo se eles vivem falando em tudo quanto é peça de marketing que você pode usar óleo essencial puro na pele. Também não adianta nada, né? Então por isso que eu falo que é uma culpa indireta, que é difícil de você provar. Mas o que ocorreu é que a mulher, ela usou o óleo essencial puro na pele, aí tudo bem, eu sei que vocês vão concordar comigo, putz grila, né? Foi fazer hot yoga. Sabe o que é hot yoga? Você faz yoga numa sala a 40 graus? Então vocês já imaginam, né? Mas é uma laranja doce. Teoricamente, a laranja doce, ela não tem a genética para produzir furanocoumarinas, que isso é uma coisa importante. Porque geneticamente os cítricos que produzem furanocoumarina são laranja amarga, o limão siciliano, o limão Tahiti, o grapefruit e a bergamota. Bom, aí a guria então foi lá fazer a história do hot yoga e como se não bastasse, é um negócio inacreditável, ela saiu do hot yoga e foi fazer a sessão de bronzeamento. O que aconteceu, você já imagina, ela ficou uma bolha, queimaduras gravíssimas nos locais onde ela tinha aplicado. Bom, aí o caso cai na internet, cai lá nas mãos do Roberto Serrano para ele poder dar um palpite e fica aquela polêmica toda, porque a questão é, será que, em primeiro lugar, ela usou de fato um óleo de laranja doce? Será que o rótulo era de laranja doce, o laudo era de laranja doce, mas de fato não era uma laranja doce? Então a gente nunca vai saber o que de fato aconteceu. Eventualmente ela até poderia estar mentindo, dizendo que usou um óleo e não usou, porque às vezes a gente fica com vergonha de cometer burradas, né? Então, às vezes, ela pode, tipo, usei esse, mas na verdade não vou contar que foi o outro, que não vou achar que eu sou uma burra. Então, ficou, mas é um caso gravíssimo que aconteceu e, infelizmente, esses casos são recorrentes com essas empresas de marketing de multinível, né? E o aromatante é uma fonte de preocupação porque são técnicas que, inclusive, indicam a você passar óleo essencial puro na pele de crianças, de bebês, que é uma pele ainda muito mais sensível, né? Então, são umas coisas assim que dão um pouco de medo na gente. E aí, complementando esse relato que a Sila fez de quando teria nascido esse mito das escolas francesa e inglesa dentro da aromaterapia, o Gabriel Mojai, e aí vou fazer o merchan, não para mim, o Gabriel Mojai é um dos expoentes da aromaterapia no mundo inteiro. E a pegada dele é sobretudo a aromaterapia e medicina tradicional chinesa, que eu sei que é a tônica do curso de vocês aqui na Espírita. E o Gabriel Mojai, ele estará em São Paulo, dando um curso sábado e domingo, dia 11 e 12 de novembro, lá em São Paulo, pela primeira vez no Brasil. Então, se de repente algum de vocês for tão apaixonado por MTC quanto for por aroma, vale a pena o investimento. E aí, na sexta-feira, vai ter um médico naturopata americano chamado Timothy Miller para dar algumas palestras e ele dá um curso depois no dia 13. Então, de repente, uma oportunidade para ver duas pessoas que são muito conhecidas no meio internacional de aromaterapia. Mas aí, então, o Gabriel Mojai, ele escreveu uma postagem no perfil dele, no Facebook, para dizer que pouco importa se de fato existe na prática uma escola francesa e uma escola inglesa de aromaterapia. Porque a real é que você dizer que existe isso é uma cortina de fumaça que desvia a atenção das pessoas para como a aromaterapia de verdade deveria ser feita. Uma aromaterapia segura, uma aromaterapia feita por aromaterapeutas ou especialistas em aromaterapia, que preza sempre pela questão da segurança e da toxicidade. E aí ele termina dizendo que a aromaterapia é uma coisa só. Seja oral, seja tópica, seja inalatória. A aromaterapia é uma coisa só e essa questão de franceses e ingleses é apenas para distrair a atenção das pessoas que vão comprar daquelas empresas de marketing multinível. Bom, e aí depois dessa introdução muito longa, mas eu espero que interessante, de alguma maneira, vem a pergunta, e o queco, né? O que, que nós temos que ver com isso, nós aqui no Brasil, né, que mal conseguimos comprar óleo essencial por conta da conversão do dólar, a conversão da libra esterlina, então, quando vem uma loucura, o euro, o que, que a gente tem a ver com essa história toda? Eu acredito que a gente tem muito a ver com tudo isso, porque nos próximos anos, os brasileiros, e nós especialmente, porque somos os profissionais dessa área, a gente terá que optar por qual aromaterapia a gente quer ter aqui no Brasil. É, nos próximos anos, algumas coisas vão acontecer aqui no Brasil e a gente tem que estar preparado para isso. Primeiro, a entrada oficial das empresas de marketing multinível de fora para cá. Então, a doTERRA está enrolando, mas eu imagino que em algum momento, de fato, ela venha e instale a sua empresa aqui. Parece que já conseguiu um laboratório para fazer o fracionamento dos óleos. Então, em algum momento elas vêm e quando elas vierem, será um strike. Porque aonde entra, o mercado muda assim, da água para o vinho. Depois, a gente vai ter que se haver com o crescimento, ou não, da nossa empresa Tupiniquim de marketing multinível, que eu não sei se vocês sabem como é que ela se chama. Aloha, do Carlos Wizard. E o sócio dele é o Ronaldo Fenômeno. Vocês sabiam disso? Carlos Wizard é o cara que fundou aquela escola de inglês, vendeu, e aí hoje em dia é dono da Mundo Verde, e aí montou essa empresa para a filha dele, que foi para o Havaí, se tratou com óleos essenciais, achou o cheirinho maravilhoso e agora investiu 10 milhões só no lançamento da empresa e tem como sócio o cara que mais conhece aromaterapia no mundo, que é o Ronaldo Fenômeno. Então, eles montaram essa empresa e a gente vai ter que se ver com o crescimento ou não da Aloha dentro dos óleos essenciais. Eles têm no portfólio também suplemento alimentar e cosmético. Então, de repente, eles crescem para essa área e deixam a aromaterapia de um... para a gente, né, que quer realmente fazer disso alguma coisa de valor para a humanidade. Né? Eu até esses dias não, logo que a Aloha colocou o site deles no ar, eu não aguentei, eu mandei um e-mail lá para eles. Porque o site era tão ruim, com informação tão ruim, que eu falei, escuta, vocês precisam, mas primeiro eu não fui educada, primeiro eu xinguei, depois eu falei, vocês precisavam ter uma consultoria. Aí, como eu vi que eu já tinha xingado, eu falei o seguinte, não, eu posso indicar, porque é óbvio que eu não ia dizer eu vou, porque os caras não iam aceitar, né? E, evidentemente, que eles nunca me responderam, mas eu sei que eles foram atrás de uma consultoria, porque eles definiam os óleos essenciais da seguinte maneira. Óleos essenciais são substâncias líquidas que as plantas produzem. Aí eu fiquei assim, falei, não é possível, faz 10 anos que eu tento procurar a definição perfeita de óleos essenciais para meus alunos, eu não consegui. Mas está tão claro, substâncias líquidas que as plantas produzem. Então é o seguinte, alunos, a hora que vocês exprimirem o limão e tomarem, vocês estão tomando óleo essencial. Não é verdade? A hora que vocês pegarem um açaí e baterem bem, ele ficar bem líquido, vocês estão tomando óleo essencial. Então era nesse nível assim, a informação. A tradução do nome dos óleos essenciais era um negócio surreal, tipo assim, laranja... Bom, a doTERRA tem uma laranja, essa laranja que deu a sensibilização na menina, eles vendem como Orange Wild, laranja selvagem. Sei lá por que raios que eles colocam esse nome, é uma coisa meio marketeada, porque no final das contas é Citrus X Aurantium variedade sinensis. Aí eles colocaram também laranja selvagem. Eu falei, Jesus, vamos ver o que vai dar, né? Então vamos descobrir se essa empresa vai crescer ou não, se alguém de vocês já está vendendo a Aloha, me perdoe. Né? O que eu posso dizer para vocês é, reveja, vai vender Renaudê, que de repente está mais, né? Outra coisa que deve acontecer é o fortalecimento da Abraroma. Aqui é coisa ruim, aqui é coisa boa, tá? A Abraroma existe há 20 anos, é um choque, né? A gente saber que a Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia existe há 20 anos, foi fundada pela Emília Kiyohara e a Sandra Spiri. A Emília Kiyohara hoje é presidente da Aromaflora, que é uma outra associação de nível nacional. Só que quando foi em outubro de 2016, alguns profissionais e empresas de aromaterapia se reuniram em Campinas, e eu estava lá, para a gente poder reestruturar a associação no Brasil, visando duas coisas. Em primeiro lugar, um código de ética da profissão, e em segundo lugar, a certificação nacional dos cursos de aromaterapia. E aí, então, nessa reunião, nós chegamos à conclusão de que a gente não tinha que fundar uma nova associação, né? Mas que a gente poderia resgatar a história da Abraroma, refazer o estatuto, colocar a gente nova para poder dar um gás para a Abraroma. Então, é isso que a gente está se concentrando agora. Nesse exato momento, a gente já está com um estatuto praticamente revisto. Lá no congresso, no simpósio de Gabriel Mojá, a gente vai estar lá para falar sobre isso, para tentar trazer mais pessoas para colaborar, porque a gente vai dar início ao trabalho nos comitês de ética e da certificação nacional. Então, a urgência da gente fortalecer a Abraroma nesse momento é em função dessas ameaças de mercado, né, que vão surgir com essas empresas de marketing multinível. E aí é claro que o segundo objetivo, né, é o reconhecimento da aromaterapia, que hoje apenas é um recurso dentro da naturopatia, que é o nome que foi dado dentro das PNPICs, né, segundo a resolução de março do Ministério da Saúde. Então, a gente entende que a aromaterapia, com certeza, é um instrumental que está a serviço de várias outras práticas integrativas, mas dentro da Abraroma o que a gente quer é que a aromaterapia seja reconhecida como uma coisa única, como um campo terapêutico próprio, né, com as suas próprias campos de conhecimento, com as suas próprias metodologias e formas de diagnóstico aromaterapêutico. Então, se isso acontecer, vai ser uma coisa muito positiva para nós, porque a melhor maneira de a gente fazer frente a esses movimentos dessas empresas lá fora é através das associações. Né? Então, sempre vai ser, você fazer um curso que é certificado pela Abraroma, sempre vai acabar sendo uma coisa pessoal, mas passa uma certa credibilidade. Então, é uma maneira que a gente imagina que deva acontecer para fazer frente a essas coisas novas no mercado. Né? E aí, o próprio fortalecimento da aromaterapia dentro da própria naturopatia. Porque hoje, dentro das três escolas que ensinam naturopatia, naturologia, naturoterapia, o foco é na medicina tradicional chinesa. E aí, é uma visão muito particular minha. Né? É a Maíra que está falando aqui. Eu acho sensacional que seja assim, mas eu acho uma pena que o foco das escolas de naturoterapia hoje no Brasil não seja aromaterapia. Porque a aromaterapia, ela pode estar no centro de todas essas questões. Então, a aromaterapia, ela tem condições dela própria fornecer os recursos para o tratamento de saúde nas suas mais variadas vertentes. Eu até entendo por que a medicina tradicional chinesa está no centro dessas formações em naturoterapia, porque, em primeiro lugar, pela ancestralidade. É uma coisa muito óbvia, né? Reverências mil ao que esses chineses vêm feito ao longo desses milhares de anos. Em segundo lugar, porque no Brasil nós temos muitos profissionais de MTC e profissionais extremamente capacitados, e é uma área de saúde extremamente reconhecida e que funciona. E em terceiro lugar, possivelmente isso acontece porque aí sim é uma deficiência da aromaterapia sobre a qual a gente vai ter que fazer face dentro da Abraroma. A aromaterapia, infelizmente, ela não oferece um sistema de saúde nem um sistema de diagnóstico, como a MTC fornece. A MTC é completa, né? Ela responde todas as dúvidas do ser humano. A aromaterapia, infelizmente, não. Só que o que acontece é que a MTC, ela trabalha na questão do princípio energético. Ela não tem um princípio ativo, tirando a questão da fitoterapia. E a fitoterapia chinesa, aí vocês me corrijam se eu estiver equivocado, porque eu estou tentando rezar a missa para vocês que se não ligaram, né? Não é muito acessível aqui no Brasil. Estou certo ou estou errado? É uma dificuldade, né? Então, a aromaterapia, enquanto os óleos essenciais, enquanto substâncias que têm princípios ativos, eles poderiam estar fazendo frente melhor para o tratamento de algumas coisas que precisam do recurso mais farmacológico dentro das faculdades de naturoterapia. Mas, claro, né, como competir com toda a riqueza ancestral de uma medicina tradicional chinesa? É curioso porque na França eles conseguiram resolver essa equação. Então, na França, embora haja muitos profissionais de MTC, o corpo grosso dessa medicina doce ainda é focado em fitoterapia, aromaterapia e homeopatia. Né? Então, eu imagino que a França possa ser alguma coisa para nos inspirar a ficarmos mais completos aqui. Claro que se você tem uma formação que é tão boa em aroma quanto em MTC, a pessoa vai ter que estudar 6 anos e depois fazer uma residência, né? Então, não dá realmente no curso de que seja... Aqui são 3 anos, né? Lá em Florianópolis, eu não sei quantos são. São 4? E na Imbi Morumbi também 4? Realmente, 4 anos você tem que optar. Ou você é um profissional com muitos recursos em MTC ou é um profissional com muitos recursos em aroma. Mas tudo são escolhas. De repente, você pode, dentro de uma mesma faculdade, você ter uma sub-especialização dentro da própria graduação, né? Com mais ênfase na aroma ou então com mais ênfase na medicina tradicional chinesa. Eu imagino que seja uma coisa possível de ser feita, teoricamente. Depende, claro, de mercado e depende também de aprovações junto ao Ministério da Educação, né? Então, essa questão da gente conhecer esse background é para a gente poder responder que tipo de aromaterapia que nós queremos. E a aromaterapia, ela se insere dentro do contexto das medicinas naturais, que está focada num tripé muito claro para todos nós que somos da área. É, existe um tripé químico-orgânico, que hoje na faculdade de vocês é atendido pela fitoterapia e pela aromaterapia. Existe um tripé energético-vibracional, que é atendido hoje, acho que imagino, na faculdade de vocês, pelos florais, né, que vocês têm também, né, mais a MTC e mais a aromaterapia. E existe um viés mecânico, eu não gosto dessa palavra, mas eu não achei outra, que é quando você entra com a manipulação do corpo. Então, quer dizer, são todas as técnicas de massoterapia, as técnicas de osteopatia, as técnicas de reeducação postural, ou seja, de respiração, né, rebirth, aquelas coisas todas. Em algum momento a gente tem que mexer o esqueleto, né? Então, ficar só no energético, ficar só colocando substância química para dentro do nosso corpo, tem um limite. Em algum momento, a maquininha tem que começar a mexer. Então, a medicina natural sempre reconhece a importância ou de uma atividade física, de mexer o corpo, seja lá o que for, uma massoterapia, não importa, né? Então, a medicina natural, ela reconhece esses três tripés. E quando a gente olha para a aromaterapia, isso é até uma coisa que o Fabian Laszlo fala, a aromaterapia é a única terapia que hoje em dia consegue atuar nas três esferas do ser. Por isso é que ele diz que a aromaterapia é a terapia do terceiro milênio. Ela atua tanto na esfera espiritual, que os óleos essenciais têm essa questão energética vibratória, atua no campo mental e emocional, principalmente através do acesso olfativo que nós temos ao sistema límbico, né? E depois atua na esfera física, porque evidentemente são substâncias bioativas, farmacologicamente ativas. Então, a aromaterapia parece a terapia do terceiro milênio, né? Do terceiro milênio eu quero sempre dizer ocidental, né? Porque a China e a Índia, elas estão já no 50º milênio, vivendo de Ayurveda, vivendo de MTC e está tudo bem, né? Então, mas nós somos ocidentais, então para nós aqui, quem talvez a MTC do Ocidente, talvez a Ayurveda do Ocidente, talvez seja no futuro a aromaterapia, né? É, quem reencarnar saberá, né? Então, a aromaterapia ela tem condições de trabalhar nessas três esferas, a esfera orgânica do ser, a mental e a espiritual, e, bom, a mental e emocional e a esfera energética vibracional. Só que existe um limite na aplicação da aromaterapia, que é inerente aos óleos essenciais. Eles são substâncias extremamente concentradas. Então, o exemplo, né, de uma tonelada de rosas para você adquirir 1 quilo de óleo essencial. Então, por mais que os óleos essenciais sejam lindos e maravilhosos, dependendo da interface que você for usar, olfativa, tópica, oral, né, interna, das mucosas, por exemplo, pode sempre existir um limite que é essa substância é muito para esse orgânico, para esse tipo de organismo. Então, por conta disso, a gente precisa, dentro da formação de um aromaterapeuta, investir que ele conheça de outras ferramentas. No final das contas, a gente precisaria que o aromaterapeuta fosse o naturoterapeuta, né? Porque o naturoterapeuta ele tem essa formação holística, ele tem, na verdade, ele tem esses recursos todos, que na hora que não dá para ir com uma fito, ele entra com uma MTC, se não com floral, se não com uma homeopatia. Mas isso é uma coisa muito bem já formatada no método do ensino da naturoterapia, mas não é ainda no método de ensino da aromaterapia. É uma coisa que a gente está querendo fazer, que o aromaterapeuta também seja completo como é um naturoterapeuta, né? Claro que com algumas nuances, né? Então, a aromaterapia, a naturoterapia, ela tem esses tripés, porque por isso é que é uma medicina natural, porque ela está instrumentada para utilizar recursos conforme a necessidade, a esfera da necessidade do ser. E aí, o que eu falei para vocês, na verdade, eu fiz até um desafio, um pouco desaforado, né? Talvez um pouco ousado para uma turma de naturoterapia, de que talvez vocês tivessem que estudar menos MTC e mais aroma, né? Mas não me entendam mal, por favor, eu não estou falando mal da MTC, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é que o que nós vimos de aromaterapia ainda é muito pouco do que a aromaterapia ela pode fazer. E quando a gente vê como que a aromaterapia está inserida no contexto da naturopatia francesa, aí é que a gente fala, Deus, é isso que eu quero estudar, É isso que eu quero passar para os meus pacientes, é essa medicina que eu quero que o Brasil possa oferecer para as pessoas. E aí eu trouxe então exemplos para vocês verem a beleza que é um tratamento aromaterapêutico / naturoterapêutico na França. De dois livros que eu acabei de traduzir e serão lançados pela editora Lasgo, um que é Se Cuidar com Óleos Essenciais Durante a Gravidez, da Daniele Fechia, uma farmacêutica dessas medicinas doces. E o outro exemplo que eu vou trazer para vocês é com crianças, de um livro também publicado por ela. Então vejam que aqui no livro dela ela faz então a sugestão de um tratamento, e nesse caso é esgotamento nervoso para gestantes. E aí vamos dar uma olhada no que ela fala. Bom, em primeiro lugar, ela sugere a aplicação do óleo essencial de pinheiro silvestre na região das costas, duas gotas puras. Puro, né? É, puro. O francês adora negócio de óleo puro. Mas vejam assim, quando eles falam de óleo puro, são duas gotas, né? Não é encharcar, virar o óleo essencial inteiro nas costas. Então, sugere a aplicação do óleo de pinho na região dos rins, de manhã e de noite, de manhã e à tarde, durante 3 semanas. 3 semanas, 2 vezes ao dia, né? E depois, mais, além da aplicação tópica, a difusão, né, a aromatização no ambiente de óleo de verbena limão. Aí ela fala, aromatize 30 minutos de manhã, mais 30 minutos à tarde. E aí ela ainda fala na ingestão, gestantes, do óleo essencial de Ravintsara quimiotipo cineol, 2 gotas, diluída, um pouquinho de açúcar sublingual, depois, a partir do 4º mês de gestação, 3 vezes por dia durante 12 dias. Quando o Fabian... Deixa eu só tomar um golinho de água. Quando o Fabian sugeriu... Quando ele sugeriu nada, porque quem sugeriu esse livro aqui foi ele. A opinião da verdade é essa. Quando ele lançou a editora Lasgo, justamente para poder suprir essa falta de literatura que a gente tem, eu já tinha falado para ele dessa autora. Eu sou apaixonada por essa mulher, tem todos os livros dela. E aí, um dia a gente estava almoçando lá em São Paulo, já estava fazendo um curso de perfume lá, e ele falou assim, Maíra Renata, que é uma colega nossa, vai traduzir os livros da Daniele Fechia. Eu parei de almoçar, falei assim, eu odeio você. Como assim você vai dar para mulher que nem conhece ela os livros da Daniele Fechia? Você tem que dar para mim, né? Eu fiquei enchendo o saco dele, eu falei, eu não acredito que você não vai dar isso para eu traduzir. Eu enchi tanto o saco do homem, daí ele deu. E aí, eu falei assim, Fábio, você realmente vai peitar? Traduzir os livros da Daniele Fechia, porque você sabe que vai vir bucha para cima, né? Ele já conhecia, ele falou assim, eu vou. Eu falei, então a gente tem que se preparar, porque a Daniele Fechia, ela, dá óleo para grávida ingerir, dá óleo para criança ingerir, passa óleo puro na pele, faz supositório para criança, para bebê, ela usa talco com óleo essencial, ela faz diluição de 50%, coloca óleo essencial puro na boca, é isso mesmo que você quer fazer? Ele falou, não, é isso mesmo que eu quero fazer. Eu falei, então vamos peitar o negócio e vamos começar... Né, amenizar, já vamos começar assim, como é que a gente fala assim? Preparou o terreno. Já vamos começar a contar para as pessoas o que vai acontecer, que é para ninguém ter um choque, né, na hora que os livros surgirem. Então, até o fato de eu estar trazendo para vocês já é meio que estratégico. Já tô, né? Tipo assim, você já vou, na hora que lançar, não, né, já estou sabendo que é assim mesmo, né? Então, vocês vão ser multiplicadores também. Então, vejam que o recurso da aromaterapia, no nível que a França... utiliza isso aqui, gente, ela está sendo extremamente segura, porque é um livro vendido assim, né, em banca de jornal. Porque se você vai para a literatura médica francesa que utiliza óleos essenciais, como Dominique Baudoux, tal, o Pobeleche, o Pierre Francome, aí o negócio é power. Né? Ele tem um cahier, existe um livro de médico de aromaterapia para gestante, que você abre assim até tremendo, né? Você fala, não, não vou fazer isso. Eu leio, mas às vezes não tenho coragem de fazer. Eu falo, é muito diferente do nosso background. A gente se assusta, né? Mas eles fazem. Né? Então, a gente tem que, pelo menos, olhar com carinho. Fazer, eu já não sei. Só que daí, o que acontece? Ela está lá ensinando, então, usar os óleos essenciais, beleza, né? Passou na pele, difusão atmosférica, ingeriu. Agora, vamos entrar com a parte da naturoterapia. Primeira coisa que ela manda essa gestante fazer... ingestão de ômega 3. Então, entrou no terreno da nutrologia. Por que que vai ingerir ômega 3? Oh, evidentemente, por questão anti-inflamatória, nervosa, essa coisa toda. Claro que ela dá todas as recomendações de parar 3 semanas antes da gestação chegar a termo, porque o ômega 3 é fluidificante sanguíneo. Beleza, ela faz tudo conforme manda o figurino. Aí, não contente dela indicar o ômega 3, ela vem e ainda faz oligoterapia. Vai indicar cápsulas de magnésio marinho. E nesse momento você quer ser francês. Porque os medicamentos que ela cita, fala assim, gente, não tem nada disso no Brasil. Nada, nada. Você fala assim, como a gente está atrasado, né? Como a gente é refém de uma indústria farmacêutica, alopática, que fica nos envenenando todos os dias. E lá na França, como tem recurso natural, mas por quê? Porque a naturoterapia na França é muito forte. Lá as pessoas são antes naturoterapeutas e depois elas são aromaterapeutas. Então a base da formação começa numa coisa sólida de naturoterapia. E eu acho que é isso que tinha. Não, será assim no Brasil também. Eu tenho confiança de que será. Porque hoje são 3 faculdades, mas são 3 faculdades porreta. No futuro serão mais, né? E se tudo correr bem, com o suporte da aromaterapia. Então, como a naturoterapia é muito forte na França, isso está disponível no mercado. Você chega lá e compra cápsula de tudo que é coisa que você quiser. Magnésio marítimo, você compra todos os tipos de cepas de probióticos que você quiser. Água do mar purificada para ficar limpando o nariz, você consegue um monte. Então é muito fácil, está muito acessível para as pessoas. Vem óleo essencial encapsulado, então tranquilo também, né? Vai demorar para a gente chegar nesse ponto. E aí, além de tudo, ela ainda vai indicar infusão de ervas, fitoterapia. Por que que ela tem que entrar com todos esses recursos junto com a aromaterapia? Porque nós estamos falando de gestantes. Por mais que ela possa indicar por 12 dias a ingestão do óleo de Ravintsara quimiotipo cineol, ela não pode indicar por 30. Só que a gestante vai continuar sofrendo de esgotamento nervoso. É meio ridículo a gente imaginar que em 12 dias a gestante está zerada. Não, só vai piorar. E depois o parto piora mais ainda, né? Daí vem depressão pós-parto, né? Aí o leite que não vem, o bebê que fica doente, a cólica. Então, como ela sabe dessa limitação dos óleos essenciais, ela entra com os outros recursos naturais. Nutrologia, oligoterapia, fitoterapia. Está indicando chazinho de... Deixa eu ver. Angélica Arcângela. Angélica, né? Está indicando isso. É uma pitadinha numa xícara de água, que vai deixar... da raiz da Angélica, né? Que vai deixar lá em decocção por 2 minutinhos, tira do fogo, deixa a infusão por mais 10 e vai tomar 2 xícaras de Angélica por dia. Não é bacana? Agora eu fico perguntando para vocês, é fácil achar Angélica no Herbanário aqui em Curitiba? É, dureza, né? Aí ela fala de 300 plantas, que tem uma lista dessa idade assim no livro. Você fala assim, Jesus, onde que eu vou encontrar essas plantas? Não vou. Talvez aqui, né, no Herbanário da Espírita, talvez a gente encontre. Mas lá onde eu costumo comprar minhas ervas, que é na Chaiate, você encontra o de sempre, né? Cavalinha, dente de leão, né? Essas coisas que você encontra, né? Bom, achou que acabou? Não. Ela ainda indica terapias corporais e energéticas para essa gestante que está com esgotamento nervoso. Olha lá, vai fazer yoga, vai fazer acupuntura. Então, tá vendo que pega tudo, né? Pega a esfera farmacológica, orgânica, pega a esfera mental, emocional e vai pegar a esfera também física, espiritual e energética. Então, isso é a naturoterapia na França. Mas ela é fundamentalmente uma aromaterapeuta. Porque o recurso principal está na aromaterapia, que é a substância ativa farmacologicamente e ativa olfativamente. E as outras terapias vêm todas a suporte, mas não é um suporte que você pode prescindir dele, é um suporte fundamental, porque a aromaterapia sozinha, com esses públicos de exceção, não vai conseguir fazer tudo. Né? É importante que a gente reconheça os limites da aromaterapia. Bom, e aí então o livro de criança, né, que eu comentei para vocês, e aí o exemplo que eu trouxe é gripe. Né? Porque é o mais básico, né? Esse pacote que vem carimbado para quando você se muda em Curitiba. Então vamos ver o que ela fala de gripe para crianças. Primeiro lugar, aromaterapia. Então ela recomenda. Não sei se vocês conseguem ver que aqui tem o desenho de um bebê e ali de criança, né? Então o livro traz fórmulas de aromaterapia a partir dos 3 meses de idade. Até os 3 meses de idade, 0 aromaterapia. Nada, não se usa. A partir dos 3, algumas coisas começam a ser utilizadas. E aqui então, para o bebezinho, já acima de 3 meses, ela recomenda na pele, né? óleo de rabinsara cineol, pau rosa e misturado em óleo de arnica de lição. Aqui está 2 ml para 3, acho que está 3, está tão em imagem. Então dá ali na casa, um pouquinho abaixo dos 50%, né? Massagear o bebê 2 vezes por dia durante 2 ou 3 dias. Veja que é bem razoável, né? Nós não estamos falando de ficar massageando esse bebê durante, sei lá, um mês inteiro. É bem razoável. Só que daí ela coloca também aplicação na pele para as crianças mais velhas e entra com a fórmula de supositório, tanto para bebê quanto para crianças. E isso é muito, muito típico da França, do modo geral. Os franceses tratam muitas infecções que eles chamam de ORL, que é otorrino, otorrino, laringo, né? Entenderam, né? ORL é por supositório. Por quê? Por uma questão muito óbvia. Em primeiro lugar, não tem metabolismo de primeira passagem. Em segundo lugar, lá do reto vai direto para o pulmão, porque é o caminho da veia. Então, você tem uma segurança muito grande de tratar essas infecções ORL via supositório. Só que na cultura francesa, usar supositório é light. Homem pequeno usa, homem grande usa, mulher usa o tempo todo sem problema, maiores problemas. Não é coisa de viado, de gay, utilizar supositório. Teu filho não vai ficar viado se está usando supositório, que essas coisas que a gente ouve bem idiota aqui no Brasil. Então, tem uma barreira cultural tremenda quando esse livro entrar aqui no Brasil. Porque a gente vai ter que, de repente, se abrir para a possibilidade que a melhor interface para tratamento de doenças infecciosas ORL é o ânus. E que é muito óbvio, porque você não está intoxicando o fígado, né? Então, é o que ela sugere. Aqui, não em Curitiba, Curitiba agora eu acho que sim, mas eu tenho uma aluna minha que é farmacêutica e ela era uma terapeuta, terapeuta quântica, acupunturista, aquela farmacêutica do bem, né? E ela faz manipulação na farmácia dela, em Ponta Grossa, de fórmulas de supositório com óleos essenciais e tal, que é uma coisa que em Curitiba a gente não consegue fazer, né? Você vai chegar lá numa Lidifarma, no meu farmácia, você faz um supositório, mas eles não fazem nem probiótico sem receita. Na verdade, eles não fazem, né? Nem o magnésio, um zincozinho que você quer tomar, eles não fazem sem receita. Imagina pedir para fazer um supositório com óleo essencial. Mas ela faz, lá em Ponta Grossa, e despacha para a gente, né? Não sei se ela está correndo o risco, né? De repente, né? Não pode nem espalhar muito, senão a gente fica com problema. Mas lá em Campinas tem 3 farmácias que já fazem manipulação de aromaterapia. Graças ao trabalho da Aroma Luz, que é um centro de formação em aromaterapia e de terapias... um centro que atende também, né, lá em Campinas, capitaneado pela Carla Vescovi. Então, ao longo desses anos que a Aroma Luz funciona, ela já conseguiu então ter esse pool, são 3 farmácias que atendem as formulações de aromaterapia à la franceses, né, como a gente está vendo aqui. E aí, o que vem a Daniela Fechi para tratar de criança? Homeopatia, gripe. Tá, recomendo que a criança tome uma dose de ocitocina, que é um troço super banal, né? Eu até descobri que as farmácias aqui em Curitiba, quando chega na época da primavera, já tem estoque de ocitocina na UEM, né? Porque todo mundo fica doente. Então, eles já deixam lá 3 vezes seguidas. E aí, depois, ela fala também do influenzinho na série 9, para as crianças tomarem. Então, veja que faz parte do repertório a homeopatia. Não é legal isso? No livro, isso é que é mais interessante. Você vai chegar hoje na Lidifarma, você quer fazer o medicamento homeopático, ele te pede o CRM do médico. Aí você fica pensando, você é capaz de pedir CRM de floral, né? Não é verdade? Aí você fala, gente do céu, mas não tem nada de princípio ativo aqui. É só uma linha, né? Eu não estou nem pedindo para colocar o álcool, não estou nem querendo me embebedar, pode fazer sem álcool, mas eles não deixam a gente fazer sem o pedido do médico. E veja que está aqui, né? Homeopatia alcança todo mundo. Não era isso que Hahnemann queria? Ou o Hahnemann queria que a gente precisasse no CRM para poder conseguir tomar homeopatia? O Eduardo Baio tem certeza que não queria isso, né? Queria que a aromaterapia, o floral, estivesse ao alcance de todo mundo, né? Então, concluindo, o que é interessante? A aromaterapia está no meio, né? Essa é a minha visão, muito particular. Então, é minha, tá? Se vocês não concordarem, está tudo certo. Eu vou dizer que nem os franceses vinham, né? Um naturoterapeuta tem que conhecer de aroma e um aromaterapeuta tem que conhecer de naturoterapia. Para mim, as duas áreas, elas têm que estar assim, ó, juntas. Porque a naturoterapia precisa de uma substância muito boa muito segura do ponto de vista e forte do ponto de vista farmacológico, como são os óleos essenciais. E além disso, uma terapia gostosa, porque cheirar óleo essencial é tudo de bom, né? Eu até devia ter dado os óleos, mas vocês vão cheirar depois. Então, é gostosa a aromaterapia. Só que a aromaterapia ela nunca vai conseguir fazer tudo. Então, o aromaterapeuta, ele é um bom aromaterapeuta quando ele se vale dos recursos da naturoterapia. Por isso é que eu acredito muito no casamento. Eu acho que as duas áreas mais irmãs, que mais têm sinergia, são a aromaterapia e a naturoterapia. Eu vejo assim um futuro lindo quando as duas estiverem realmente juntas, e um futuro lindo para quem? Para a humanidade, né? Porque se tem alguma coisa que vai poder fazer frente a superbactérias, a câncer que são quimiorresistentes e o cacete a quatro, são os óleos essenciais. Então, os óleos essenciais, eles precisam ser preservados como recurso terapêutico para gerações futuras. E até falar isso parece uma coisa meio assim Dom Quixote, né? Porque no Brasil a gente não tem muito hábito de pensar nas próximas gerações. Mas eu fico muito segura de compartilhar essa minha visão com vocês, porque sendo vocês profissionais da naturoterapia, eu sei que vocês também têm essa preocupação com o futuro da humanidade. Então, eu acho que naturo e aroma estão juntas para poder proporcionar essa terapia do terceiro milênio para a humanidade. E aí, sim, né, passamos a paz, nosso Tratado de Versalhes, sem a parte ruim do Tratado de Versalhes, entre alemães que cheiram, franceses que tomam, e toma inclusive supositório naquele lugar, né? E ingleses que ficam só passando pela pele, e vamos aí sim com propriedade dizer que a aromaterapia é que é a escola, né? Francês, inglês, não interessa, a aromaterapia é a escola da humanidade, né? É isso, obrigada. Deixa eu passar aqui. Eu ia fazer isso antes da gente começar, mas daí me empolguei e não fiz. São dois produtos aromaterapêuticos, uma professora baiana chamada Thelma Insuela, né, que você conhece, e ela tem essa linha de óleos essenciais para trabalhar os tipos do Eneagrama e também para trabalhar algumas questões emocionais. E aí eu trouxe então para a gente poder, pelo menos, já que não fez no início, a gente pode fazer agora no final. Tem duas sinergias aqui, vocês podem pegar uma coisinha de nada na palma da mão, assim, né? Aí esfrega a palma da mão e dá uma boa cheirada, pelo menos, porque ó, a palestra de aromaterapia sem cheiro é um crime, né? Não dá. E aí, se alguém tiver pergunta, vocês têm tempo hoje? Posso responder? Senão a gente só cheira e tá tudo bem. Terminamos do jeito que tem que terminar. Deixa eu te perguntar. Como é? Maíra? Maíra. Maíra. O pessoal me chama de Maia aqui em Curitiba, por isso que é Casa Maia. Você já usou os óleos direto na pele? Como várias vezes. Várias vezes, mas eu não recomendo. Com retrovisão, assim. Eu não recomendo. Eu não tenho, porque a gente tem aula de aroma agora no segundo período, e a professora não recomenda de forma nem alguma. Eu. Nem eu. Nem eu. Eu também não recomendo. Eu acho que, apesar de eu ser uma... Bom, eu sou cria do Fábio, né? Toda a minha formação em aromaterapia foi feita com o Fábio Lázaro. Eu fui a primeira professora de quando ele abriu fundou o Ibra. Quando eu conheci a aromaterapia na minha vida, que foi no ano 2000, eu já comecei ingerindo óleo essencial. Porque era uma professora de yoga minha da Índia, que trazia os óleos e fazia o mel para a gente ingerir. Então, eu nunca soube que óleo essencial não pudesse ser ingerido. Mas eu sempre soube que o óleo essencial não podia ser aplicado puro na pele. Sempre soube. Sempre aprendi isso com o Fábio. Então, o que acontece assim, mesmo eu tendo essa facilidade de aprender pelos franceses, porque é uma língua que eu domino, e leio, eu raramente leio literatura norte-americana, talvez pelo fato de eu ter aprendido sempre a diluir, eu não consigo me livrar disso. A mim me choca muito usar os óleos essenciais puros na pele. Mas eu já usei em questões muito pontuais, tipo assim... Tô na rua e tenho um frasquinho de lavanda, de repente vem um mosquito e picou. Aí eu passo puro. Eu até ensino nos meus cursos para os alunos que é a regra da dedada, né? Que são três perguntas que a gente faz para saber se pode aplicar o óleo essencial puro na pele. Então, a primeira pergunta é, esse óleo essencial pode ser aplicado puro na pele? Sim. Segunda pergunta, este óleo que pode ser aplicado puro na pele, pode ser aplicado puro na pele dessa pessoa? Sim. Este óleo que pode ser aplicado puro na pele, que pode ser aplicado na pele dessa pessoa, pode ser aplicado na pele como está essa pessoa? Se a resposta for sim, são três sims, aí você passa para a regra do dedada. com uma gota na ponta do dedo, eu cubro a superfície de pele a ser tratada? Se a resposta for sim, aí nesse caso, naquele dia, naquela hora, naquele momento, se aplica o óleo essencial para a pele. A lavanda pode, né? A lavanda é o primeiro sim. Na verdade, só tem um óleo que não passa pela primeira pergunta, que é o óleo de canela. Todos os outros vão passar pela primeira pergunta. Aí a segunda, que a gente vai ver, é contraindicações do indivíduo, já começa a aumentar uma porção de óleos. E a terceira, a gente vê a contraindicação do estado de pele. Mas eu não recomendo. Porque eu tenho, tá? Coragem de passar a lavanda, até antes do atendimento. Eu não recomendo. Eu já, assim, o que acontece é o seguinte, a gente não tem nenhum estudo com óleos essenciais que comprovem toxicidade de longo prazo por acumulação do uso tópico. Existem vários estudos que são feitos, sobretudo pela indústria de fragrância, da toxicidade aguda ou quase crônica, que tipo 15 dias, mas crônica da vida inteira, a gente não tem. Só que como existe essa toxicidade mais aguda, a gente pode inferir que a crônica possa acontecer. Então, eu já tenho um certo tempo de estrada, eu já vi pessoas que têm por hábito utilizar óleos essenciais puros na pele que hoje não conseguem mais. E eu tenho uma experiência pessoal com o hortelã, porque no começo da minha aromaterapia, uma das primeiras coisas que eu busquei aromaterapia era para me tratar da enxaqueca. Só que o ruim é que eu virei vegetariana no mesmo dia que eu conheci a aroma. Então, eu nunca soube se foi o óleo essencial ou se foi o vegetarianismo que curou a minha enxaqueca, possivelmente as duas coisas. E aí me contaram que óleo de hortelã-pimenta... Me contaram? Não, eu fiz um curso com o Fábio e aprendi que óleo essencial de hortelã-pimenta era um analgésico tópico. E eu passava litros de hortelã-pimenta nas têmporas, aqui na região da nuca, para poder me livrar da dor de cabeça. Conclusão. 10 anos se passaram e hoje, se eu aplico o óleo essencial de hortelã-pimenta puro, eu não sinto mais ele. Vocês já sentiram óleo essencial de hortelã-pimenta no rosto? Não arde pra caramba? Eu não sinto nem o ardido e nem o cheiro mais. E isso eu notei talvez há uns 5 anos atrás. E quando eu notei isso, aí a pulga atrás da orelha... Aí, quer dizer, aí eu me toquei. Opa, alguma coisa não está sendo legal. Então eu dessensibilizei os meus receptores de frio para hortelã-pimenta. No final das contas é isso que aconteceu, né? E por conta dessa experiência pessoal, eu virei uma fiel escudeira da diluição dos óleos essenciais. Os franceses fazem, mas eu não. Tá bom? Alguma coisa mais? Acho que é isso então, João. Obrigada. Obrigado, senhora.